no jogo, sem ramelar, vamos pra cima. Chegou a nossa vez, avisa lá que a prima firma. Na safra, na raça, na bala, na agulha. Aprenda o ditado, água bate até que fura. Coloca o cinto e segura que é mais uma track. Na diversão eu dou play, aperto o rec. Na head, snap back, na alma meus boom bap. Arrisca sem dar falha, não coloca o jogo em xeque. Avisa lá que nós tá bem, planejando tudo só com o que a gente tem. Dificuldade vem de monte pra testar, vai de você querer ou não acreditar. Porque o mundo tá aí pra nós brindar. Se eu já tenho hoje, o amanhã eu vou buscar. É só uma questão de se organizar. Já tirei o pó da casa e pus a lança pra lavar. Avisa lá, avisa lá, avisa lá que nós chegou. A firma tá aberta e não é que é nós que voa. Eu vou levando a vida na vida que me leva. Sem pressa, trampando numa boa. Avisa lá, avisa lá, avisa lá que nós chegou. A firma tá aberta e não é que é nós que voa. Eu vou levando a vida na vida que me leva. Sem pressa, trampando numa boa. E eu vim sem almoço, mas com sede de dominar o planeta. Deixa aqui que se copa. Eu tomo sem corte, sem treta. Mas e aí, tô além da fronteira, visando de luneta. Pra sair das rotinas, brinco de DJ, cabo cerveja. Bolo sem cereja, sem enfeite. Então toma, avisa, abre as cortinas, espalha esse single de matina. Tá tudo improvisado, por favor, tira a batida. Avisa que os antipilantragem tá na lista. Menina, encosta se for só da bitoquinha. Uma brisa, sem faia, pisando fofo nos palcos que também é minha casa. Se chega na humildade, então tá tudo bom. Viaja nessa ideia se cê tem os dons. Muita treta, tá tudo no meu nome. Carpirinha e headphone, sem flagrante, mas também não quero trombar os homens. Ninguém quer, olho feio de Zé, mas nós tá pronto pro rolê. Graças, música, som de food gang. É belo castelo de sonho, elo bem, bem. Avisa lá, avisa lá, avisa lá que nós chegou. A firma tá aberta e no rec é nós que voa. Eu vou levando a vida na vida que me leva. Sem pressa, trampando numa boa. Avisa lá, avisa lá, avisa lá que nós chegou. A firma tá aberta e no rec é nós que voa. Eu vou levando a vida na vida que me leva. Sem pressa, trampando numa boa.